problemas. Até voltar o champ que hoje é fim de semana. Na grande área, marcação me incomoda, mas nem me viu. Driblando a marcação, sigo em caminho da cesta. Que nem o New pra grande área, sem problema. O preconceito eu enterro, mais um ponto aqui pra mim. Os irmãos vou ligar, alô é o Mr. G. Hoje tem baile, qual é a pegada? Cê quer curtir, demorou, vai ter várias. A pegada é quente, a pegada é quente. Vou desligar que já tá ficando tarde, me espere. Em São Paulo é vários points, tem que escolher. Em qual vai ser, passo mal no Samari Love. Na terça tem show bar, sabadão colo na Mood. Mas e aí DJ, não esquece da lista VIP. Não importa onde for, representa essa cidade. Os quatro cantos aproveita só quem sabe. Quero me envolver, viajar, sentir a vibe. Aproveite, vive intensamente como faz um bom malandro. Invadindo a cena, me espera, eu vou chegando. Principalmente as gatas, tudo livre, vamos entrando. Opa, espera um pouco, acabo de rolar. E aqui nas baladas de São Paulo eu vou. Vem chegando as girls pra rebolar no meu som. Não sei pra você, pois pra mim tá bom. Então vem curtir, se divertir. VIP nas baladas de São Paulo eu vou. Vem chegando as girls pra rebolar no meu som. Não sei pra você, pois pra mim tá bom. Então vem curtir, se divertir. Quero me divertir e já tá tudo no esquema. Dinheiro é solução e pra nós não é problema. Bom ligar, fazer um contato com os manos. Já vou me adiantando, a noite tá chegando. 24 horas o meu banco bola um plano. Chamo o gerente e as verdinhas vai sacando. Com bolso cheio não esquento e saio andando. Na direção, produção, só os fortes. A equipe é grande e acredita no hip hop. Quem não quer money, quem não quer money. Ninguém tá aqui pra brincar, faço minha parte. Pois representa a geração, nova fase. Se quer dançar, fale com o Mr. Dog, é nóis. As minazinhas ouvem o som, venha de longe. Ei cachorrão, pare, vê se não me ignore. Me dá um abraço, tome aqui meu telefone. É bom você ligar, tô louca pra te ver de noite. Ok, pode deixar, talvez te ligo amanhã. Me espere, pois vou te levar pro motel. Vem aqui nas baladas de São Paulo eu vou. Vem chegando as girls pra rebolar no meu som. Não sei pra você, pois pra mim tá bom. Então vem curtir, se divertir. VIP nas baladas de São Paulo eu vou. Vem chegando as girls pra rebolar no meu som. Não sei pra você, pois pra mim tá bom. Então vem curtir, se divertir. Será que ainda não entendeu? Se invadir o teu som, tem culpa eu. Não me importo com a sua falsidade. Ainda toca na minha mão, pra mim é um bando de covarde. É festa, pega um drink e fique relax, não esquenta. Vai ter um tratamento que merece ouvir o som aí. Bem na moral, assim que é. E na minha banca não cola mané. Só sangue bom de atitude, guerreiros que não se ilude. Por um copo de cerveja ou um trago de Hollywood. Tamo na festa pra curtir até umas horas sem demora. Mulher é o que não falta, a noite tá da hora. Como é bom sentir os prazeres da vida. Protegido de camisinha e envolvido bem na cena. Eu vou relax suave com a noite que eu quis. Seja feliz e vem curtir, então vem. Nas baladas de São Paulo eu vou. Vem chegando as girls pra rebolar no meu som. Não sei pra você, pois pra mim tá bom. Então vem curtir, se divertir. VIP nas baladas de São Paulo eu vou. Vem chegando as girls pra rebolar no meu som. Não sei pra você, pois pra mim tá bom. Então vem curtir, se